Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Papoilas vermelhas, criadas ao vento, são cravos de abril, deixai-os florir no meu pensamento. Alentejo é sempre lembrada, teus cravos vermelhos já não murcharão, tens o privilégio de seres Alentejo, celeiro da nação. Vem o mês de abril, cresce a saudade. Vem o nosso povo e a cantar de novo. Viva a liberdade! Querido Alentejo, minha terra, seres Alentejo é sempre lembrada, teus cravos vermelhos já não murcharão, tens o privilégio seres Alentejo, celeiro da nação. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, no FM da Boa Nova. Ora, a vantagem de termos aqui ininterruptamente sempre pelo menos uma banda em destaque ao longo da semana é que, enfim, como já passámos uma década, é que vamos reencontrando amigos. Nem sempre os mesmos projetos, ainda que haja pontos de contacto. É o caso de hoje. A verdade é que o António Bexiga, que hoje se expôs a falar com o Boa Nova, que há dias estivemos quase a falar com ele, a propósito do Bicho do Mato, mas acabou por ser um colega a falar sobre esse projeto, que foi aqui em destaque, se vocês se recordam. A verdade é que o António Bexiga, falámos com ele em 2009. Portanto, vejam lá, já vão 8 anos que nos separam, e na altura a propósito dos Chocalhos, com o Transmissões Groove. E o António Bexiga é um nome incontornável, que vamos falar de quando em vez. Aliás, em breve voltaremos a falar nele, porque vamos entrevistar também a Celina da Piedade. E aí está um dos nomes com quem o António Bexiga tem colaborado também. Mas é a propósito de um novo álbum e um novo projeto, Há Lobos Sem Ser na Serra, é assim mesmo que se chama, Há Lobos Sem Ser na Serra, e que tem um disco, Cantares do Sul e da Utopia, que hoje permite falar com um dos mentores desse projeto, sendo que, se bem se recordam, António Mexiga é um alentejano puro, que hoje vai vertendo aqui em disco, enfim, o seu trabalho muito na campaniça. Ora bem, mas como nos habituámos, temos sempre, então, de quem falamos, ainda que seja a telefone, connosco. E é isso que acontece com o António Mexiga. António, bem-vindo aqui uma vez mais ao Oliveira do Hospital. Olá Pedro, muito obrigado, eu é que agradeço pelo convite, já lá vão uns anos que não falávamos, mas é com todo o prazer que estou aqui convosco outra vez, ainda que seja ao telefone. Muito bem, mas um dia destes vamos redimir-nos desse pecado mútuo, portanto devemos ter que nos encontrar, e se possível, aqui em estúdio precisamente. Mas eu espero que sim. A verdade é que o António Mexiga, irrequieto, como vem sendo, tem participações muito na campaniça, enfim, julgo que seja o seu instrumento de eleição, que vai participando com outras bandas. E hoje aqui, de algum modo, uma vez mais em nome próprio, com um conjunto de amigos, com este Há Lobos Sem Ser na Serra. Podemos perceber de onde é que vem a gênese deste juntamento, que hoje tem, de facto, aqui o primeiro disco já para venda? É claro. Então, isto começou tudo em 2015. Portanto, há quase dois anos, através de um convite do Pedro Vilu e da Luas Quadradinhos, que são responsáveis por um festival que acontece em Évora que se chama Raízes do Som. E esse festival é um festival dedicado à música de raiz e acontece em abril, não é? aqui em Évora. E ainda por cima, numa sala mítica aborense, que é Só Ir Joaquim António da Guiar. Só Ir é Sociedade Operária de Instrução e Recreio. Então, o Pedro ligou-me na altura a convidar-me para fazer um espetáculo nesse festival. Eu fiquei de pensar em alguma coisa e tinha há bem pouco tempo trabalhado quer com o Buba, quer com o David, e lembrei-me de visitar um pouco estas modas que têm, que de alguma forma expressam ideais de liberdade e de utopia, que estão no cancioneiro, ou outras que são mais novas, e acabámos por construir também algum material original nosso. E a Cristina Viana vem também porque já trabalhei com ela em projetos vários, e cria uma outra componente, uma componente visual também que pudesse de alguma forma ilustrar aquilo que fazia. Bem, então juntámos-nos os quatro e começámos a trabalhar este Há Lobos Sem Ser na Serra, e fizemos o primeiro espetáculo nesse festival, em 2015, o Festival Raízes do Som. E parece que correu bem, não é? Porque começámos a receber convites para... Era suposto fazermos só esse espetáculo. Mas começámos a receber alguns convites para assistir o espetáculo, e fomos fazendo, e agora fez sentido registar este espetáculo. Parece um contrassenso, é um espetáculo audiovisual que está registado em disco. Mas se tiverem a oportunidade de ter o disco, ele também tem uma componente visual muito forte. Maldita sociedade, estás tão mal organizada, quem não trabalha tem tudo, quem trabalha não tem nada. Eu ainda não sabia, debaixo de um arvoredo trabalham com valentia. A terra eu ainda não sabia que há lobos sem ser na serra. Era por aí mesmo que íamos. Porque falou no nome da Cristina Viana e é como grande audiovisual está a seu encargo. E como diz muito bem, este disco é um disco que merece, enfim, não ficar só no éter. Portanto, de algum modo, aconselho a que o comprem, que o tenham, porque a componente visual é muito agradável. E é muito agradável e também, ouvindo depois o disco, percebe-se que há aqui uma simbiose perfeita entre ambas as componentes, quer a musical, quer de facto a visual. Ora, isso leva-me a perguntar, percebido que está aqui no contexto do disco, e que espero que os nossos ouvintes percebam lá em casa, pergunto, em termos ao vivo, como é que conjugam estes dois aspectos? O espetáculo é de facto audiovisual, portanto nós temos a música e aquilo que existe é um basicamente assim, de uma forma fácil para explicar às pessoas, o que acontece é que existe um projetor e existe uma mesa de desenho digital e a Cristina ao vivo vai ilustrando, portanto vai ilustrando todos os temas que vão passando. O que acontece é que os desenhos dela e todas aquelas animações são únicas, portanto acabam por ter ali um fio condutor e acabam por ter elementos comuns, mas o espetáculo é único de cada vez que acontece, não só pela imagem, portanto a imagem vai acontecendo sempre ao longo do espetáculo, mas pela música também, ou seja, a música também tem alguma componente de improviso também. Então a música, a imagem, esta componente de improviso, mas baseada em elementos que são que fazem com que haja aqui um fio condutor entre os temas, fazem deste espetáculo um bocadinho único de cada vez que ele acontece. De qualquer das formas, a música e a imagem são importantíssimos. Portanto, eles começámos a fazer isto juntos e isto só faz sentido se continuarmos juntos assim. Muito bem. Então está apresentado, podemos dizê-lo, o quarteto, ainda aqui uma, enfim, é mais na questão da apresentação gráfica que participa. Bom, aqui eu cada vez mais acho que isto das artes é tudo um pouco a mesma coisa, ou seja, eu tenho andado a fazer projetos com, sei lá, com o cozinheiro, com o chef André Lopes, fiz uma coisa que se chamava Campanissa Gourmet, em que era música e cozinha, e com o percussionista, o Luís Salgado, a percussionista e baterista dos Chocados. Uhum. Portanto, eu sinto-me bem com artistas de outras áreas a fazermos a mesma coisa. Eu acho que, isto só para exemplificar, eu acho que somos mesmo um quarteto. Vocês chamam um quarteto e acho que chamam muito bem, porque não importa se toca um outro instrumento ou se tem um lápis na mão e se faz um desenho, ou se faz cozinha, ou se faz dança, ou se faz... somos um grupo, e desse grupo nasce alguma coisa, e essa coisa é muito forte porque estamos todos juntos. Olha, era só para sublinhar isso. Fez-me bem, eu desconheci essa subvertente, mas também lhe digo uma coisa. Também não me importava, de algum modo, estar a fazer esse destaque aqui na Boa Nova. Até porque, enfim, pela imagem que não conhece, mas que, enfim, em anexo poderá ir, terei muito jeito também para a componente culinária. Portanto, para provar. Portanto, com certeza, olha, fica também aqui o recado. Quando quiser, diga, por favor, que eu, enfim, já fiz menos quilómetros por coisas menos interessantes. Portanto. Ora bem. Travidade. Thank you. pelas ruas cantava. Já morreu aquele amigo que era quem tanto estimava, que era quem tanto estimava, que era quem estimava tanto. Morreu Francisco Romão, já pela deste Alô, sem ser na Serra. E, aditados que vamos agora na conversa, é expectável que lhe perguntemos porquê este Alô, sem ser na Serra. Aliás, daquilo que já fomos trocando aqui de conversas com outras pessoas, até com a vossa promotora, com a Cristina Pereira e com a Paula Cabeçadas, vamos acabando por, de algum modo, vir a fazer um diminutivo. Já só falamos nos lobos. E, de repente, o de Alô, sem ser na Serra, passam a ser só os lobos. Fale-me do querer colocar este nome, não é? Para identificar este vosso coletivo. Bem, fez todo sentido por vários motivos. Desde logo porque acaba por identificar uma moda do cancioneiro alentejano, que pode ter várias interpretações e até várias letras, mas este Há Lobos Sem Ser na Serra é uma moda que marca, de alguma maneira, um período histórico. E que tem uma afirmação, não é? Estes lobos podem não ser exatamente lobos, não é? Mas também podem ser, mas se calhar não são exatamente, se calhar os lobos animais são mais fofinhos do que estes lobos que se diz que não existem apenas na Serra, não é? Estes são os lobos mais próximos dos vampiros do... Mas se calhar. Exatamente. Se calhar um bocadinho mais. A moda começa com mais ou menos estas palavras, né? Maldita sociedade, está tão mal organizada. Quem trabalha, quem não trabalha tem tudo e quem trabalha não tem nada. Isto é uma chamada de atenção que continua a ser atual. Aliás, eu acho que nós temos algumas das modas que fomos buscar. Lançam-nos algumas questões e propostas de reflexão que são um bocadinho intemporais, como esta, não é? Escrever isto desta forma simples, falar sobre isto desta forma simples, é uma proposta de reflexão que faz sentido sempre. E agora ainda mais, quer dizer, no contexto em que vivemos, com as coisas que poderão vir para aí, que não se sabe muito bem, com esta Europa a repensar-se a si própria, com a América a fechar-se, a construir um muro outra vez, com a Rússia a repensar aquilo que anda a fazer, bem, o nosso lugar é sempre o nosso lugar e o nosso lugar enquanto membros de uma sociedade é sempre bom pensarmos um bocadinho sobre ele, não é? Esta moda fez sentido enquanto moda marcante. E depois porque, olha, eu gosto de nomes grandes, mas acho que aquela ideia de fazer as coisas muito pequenas para ficar na cabeça, as pessoas acabam por arranjar diminutivos. Nós também já só chamamos lobos dos lobos, não é? Um bocado às vezes lembra-me os lobos, mas não tem nada a ver. Os nomes podem ser grandes, podem dizer aquilo que nós quisermos sem nos preocuparmos efetivamente se fica muito bem ou não. Importa que queiram dizer alguma coisa. E este há lobos sem ser na serra é uma afirmação muito forte e que deixa, julgo eu, não sei se os meus colegas concordam comigo, mas acho que sim, deixa aqui uma proposta de reflexão muito forte sobre aquilo que andamos todos a fazer. Transversalmente tem muitos pontos de contacto. Podemos falar aqui também de Al-Mutamid, de Silves, né? Que vocês vêm a recuperar, que também foi destaque aqui na Boa Nova, um trabalho bem recente, com base nessa personagem, né? Mas tem aqui pontos de contacto com algo que não podemos deixar de passar logo à partida de enaltecer. Hoje em dia, o canto alentejano, o canto polifónico, de algum modo, e porque foi classificado pela Unesco como Património da Humanidade, vive um período, podemos dizer, áureo. Não quer dizer que nunca tenha tido um período mau, mas a verdade é que, de algum modo, tem uma chancela que é internacional, que não é só a nossa. E, recentemente, temos aqui acesso a um disco com um arranjo folclórico que se dedica, de facto, ao canto alentejano, que tem, portanto, a participação deste de Jorge Bem-vindo, esse vosso conterrâneo. O portanto, Jorge, que é amigo também, é um companheiro de longa data também. Portanto, há aqui pontos de contacto muito interessantes que, de facto, convém de vez em quando trazer enfim, para a frente de batalha este tipo musical. E, de repente, cada vez que isso acontece, vem a ganhar novos públicos. Tem ideia de que este Alô, Bustiça na Serra, este Cantares do Sul e da Utopia, vai também ter essa virtude? Ou seja, de repente, granjear para o canto alentejano pessoas que até aqui não tinham ligado tanto? Se isso acontecer, ficamos muito contentes. Ficamos muito felizes, obviamente com isso. O canto surge-nos aqui de uma forma natural, quer pelo percurso que cada um tem, quer ele não surge de uma forma muito propositada ou tentada meter aqui um bocadinho à força. Ele surge naturalmente e, portanto, se as pessoas gostarem e se começarem a interessar-se um bocadinho mais sobre esse canto, ficamos muito, muito felizes com isso. O canto alentejano é um chapéu muito, muito grande, não é? Há muita coisa ainda, se calhar, a descobrir e há muita coisa a fazer, há muita coisa a revisitar, há muita coisa para experimentar, para reinventar, para recriar. Há um cancioneiro imenso que é elástico, com modas que sobreviveram aqui ao crivo do tempo, não é? Que sobreviveram a vários contextos sociais, económicos, culturais, às vezes muito adversos. Estas modas, como diz um amigo meu, galego, o Sérgio, ele diz que estas modas são elásticas, não é? são plásticas, elas sobrevivem ao tempo, não é? E chegam até nós. Já há um cancioneiro grande, há muita coisa que ficou, e se mais pessoas puderem usufruir disso, que é uma coisa que nos dá prazer, o cantar é um prazer, não é? É antes de mais um prazer. E poder usufruir deste cancioneiro é muito, muito bom. Portanto, se nós tivermos um pouco essa virtude, ficamos muito, muito contentes com isso. Pois bem, mas não fica só por aqui. Eu sou um bocado, gosto de escavar. Eu escavar muito para perceber de onde é que as coisas surgem. Não é? Estes primeiros discos deixam-me particularmente curioso. E ao procurar saber, enfim, o António Mexica já conhecia, porque já tínhamos falado mais vezes e acompanhava o seu trabalho desde os chocalhos, mas muito também sempre que vejo um disco novo de Sonda de Piedade, que em breve, como disse, vai estar connosco. Mas fui tentar saber do Bubas Pinho e de David Pereira. E de repente dou-me, até por via de alguém que me chamou a atenção disso, um deles estar ligado à divulgação do canto alentejano no ensino pré-escolar, portanto, crianças entre os 3 e 6 anos de idade. O outro vem a participar de concertos do Zambujo, do Rui Veloso, do Ricardo Ribeiro do Fado, da Cena da Piedade, Júlio Razendo do Piano, os Capo Coffee, portanto, podíamos dizer que me tenham ponta de acento, o Rogério Charraza e o Homem de Sintra, que também esteve aqui há dias connosco, o Paulo Carvalho, o Jair Salomé, o João Frade, Ranquiel, estão ligados a grupos corais. Ora bem, dizemos assim, de repente, Cantares do Sul e da Utopia é a sequência normal de todas estas vivências? Nós somos, ouvi isto não sei quem, há que tempos. Eu acho que nós somos o percurso que fomos até ontem, mais o dia de hoje. Talvez seja um bocadinho poético. Mas nós somos um percurso, não é? E o dia de hoje é de facto sempre o culminar de alguma coisa. Então todos nós acabamos por ter um passado, não é? Ligado a várias coisas. Há muitas coisas que vamos fazendo, há outras que não vamos fazendo. E as coisas que vamos fazendo e que não vamos fazendo acabam por nos influenciar na nossa vivência artística, naquilo que são as obras que vamos desenvolvendo. Eu acho que este encontro destas 4 pessoas é um encontro feliz, não é? O que eu acho é que de gente com influências várias e percursos vários, acabou de dizer o percurso aí de vários dos meus colegas, o Buba ligado aí a tanta gente com quem já cantou e continua a cantar, o David também com projetos muito interessantes, ele continua a cantar com o Pedro Mestre também, com um projeto também interessante muito interessante lá de baixo, dos amigos do Ordem Amorosa, e é um divulgador incansável do canto e da campanice no Baixo Alentejo, e não só, onde Castro vai. Verde. Bem, eu, com as coisas que vou fazendo e com os meus experimentalismos, desde as coisas mais roqueiras e até aquelas mais de raiz ou aquelas mais intimistas, e a Cristina também, não é? Que acaba por ser uma artista multifacetada, não é? Aliás, nós estamos a acabar o nosso vídeo agora, e é um vídeo que vai ser curioso, pelo menos, que ela, a Cristina está a intervir com desenho digital em cima do vídeo, portanto, o vídeo está a ser pintado digitalmente por ela, portanto, acaba por ser uma coisa também que eu acho que marca aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, eu acho que nós somos sempre o culminar de alguma coisa, e acho que este é o culminar dos percursos que tivemos até agora. Há aqui um encontro e é o princípio de qualquer coisa, e vamos ver o que é que vai acontecer. Este é a gravação de um espetáculo, deste espetáculo que criámos e que queremos mostrar a mais pessoas. Depois logo se vê. Já chove, já está chovendo, já correm os barranquinhos. Já chove, já está chovendo, já correm os barranquinhos. Já os campos estão alegres, já cantam os passarinhos. Já os campos estão alegres, já cantam os passarinhos. Passarinho prisioneiro, diz-me lá quem te prendeu pela tua liberdade. Eu cantando peço a Deus, eu cantando peço a Deus, para livrar teu cativeiro. Diz-me lá quem te prendeu, passarinho prisioneiro. Não julguem por eu cantar, que a vida alegre me corre. Não julguem por eu cantar, que a vida alegre me corre. Eu sou como o passarinho, tanto canta até que morre. Eu sou como o passarinho, tanto canta até que morre, passarinho prisioneiro. Diz-me lá quem te prendeu pela tua liberdade. Eu cantando peço a Deus, eu cantando peço a Deus, para livrar teu cativeiro. Diz-me lá quem te prende, passarinho prisioneiro. Boa Nova, um mundo de homens. Passarinho prisioneiro, diz-me lá quem te prendeu pela tua liberdade. Eu cantando peço a Deus, eu cantando peço a Deus para livrar teu cativeiro. Diz-me lá quem te prendeu. Passarinho prisioneiro. Já não se recorda, porque já foi há uns anos, mas sabe que quando se estreia aqui um projeto novo, passa por uma fase de desafios. São três. Okay. E então vamos perguntar-lhe o primeiro deles. Imagine que vem fazer um concerto aqui ao Lior do Hospital. Portanto, pegam aí os nos lobos aí da pradaria e vêm aí definitivamente à Serra. Uhum. E permite-lhe dizer convosco dois projetos, ou duas bandas nacionais. Quem é que os lobos iriam trazer? Epá, eu só posso dizer a minha parte. Em relação aos outros, não sei. Bem, não é? Posso dizer aquilo que imaginava, teríamos de conferenciar todos, mas isto assim de repente, podem ser, se forem projetos meus é fácil, não é? Portanto, seria varia, o bicho de mato? Aí dois dos meus, das coisas que têm, que estão envolvidos. Se não, olha, levava uma banda de rock aqui da minha terra, que são os One in a Way, que é do Daniel Catarino, que é vocalista de Bicho do Mato, uhum. E é uma banda da qual sou fã. Muito bem. E tenho uma participaçãozinha também neste último disco em teclado. Já que estamos com os lobos numa área mais folk e mais... eu gosto de coisas, isto só para explicar a opção que vou dizer a seguir. Eu gosto daqueles festivais em que nós temos músicas de vários estilos diferentes, em que não é só um festival dedicado a uma coisa, em que a gente passa horas a ouvir o mesmo tipo de música e que depois chega-se à segunda hora e aquilo começa a cansar, não é? Uhum. Eu gosto de, mesmo que seja muito bom, e às vezes eu tenho pena que às vezes é uma coisa muito boa, mas como já ouvimos muito tempo antes da mesma coisa, aquilo cansa. Então eu gosto de ouvir, lembro-me, por exemplo, o Festival Bons Sons, que é um sítio onde a gente ouve coisas tão diferentes e consegue passar de facto o dia a ouvir coisas diferentes. Não sei, soldos. Só para explicar, que por um lado levo esta banda de rock português com canções muito bem feitas, orelhudas, e levo também, para tornar isto nacional e um pouco internacional, a banda de um grande amigo meu, que é o Pablo Vidal, e que se chama Palhaças Dopadas, que é uma banda de ska. É uma banda de ska com uma mensagem muito forte. O Pablo é um argentino que vive aqui no Alentejo há muitos anos e que traz toda essa vivência da América Latina, essa alegria, mas também essa crítica social, letras muito bem feitas, muito bem construídas, com uma consciência social muito forte, e que eu acho que é muito precisa nos dias de hoje. Portanto, as minhas opções caem em bandas de amigos que admiro muito e que são os One in a Way e os Palhaços do Pai. Agora o segundo desafio. Imagine que vem uma banda da cena internacional. que chega a Portugal, diz, eu não preciso de ter os lobos no meu concerto. Ora, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Se calhar uma banda de sonoridades de outro sul, que anda a ouvir agora um bocadinho e que descobri que gosto. Eu não sou o maior fã de blues do mundo, mas acho que o blues é ali um outro sul, não é? Nós, quando falamos de sul neste disco, eu estou sempre a dizer isto às pessoas, não quer dizer que seja aqui um ponto cardeal, o sul de Portugal, não é? Eu estou a falar aqui de Évora para Oliveira do Hospital, Oliveira do Hospital é sul. Sim, do ponto de vista de Estocolmo, portanto, estamos a sul todos nós, não é? É, exatamente. E o sul é mais um conceito, é mais, se calhar, uma vivência, não é? Se calhar há países que estão, como nós, no hemisfério norte da Europa, e com tudo aquilo que... No hemisfério norte da Europa, que coisa? No hemisfério norte do nosso planeta, mas e que acabamos por estar, ser um país ocidental, com tudo aquilo que isto significa, mas acabamos também, à nossa maneira, por ser um país do sul, não é? O sol do sul, etc. E então, eu acho que o blues é... consegue ser também, de alguma forma, um som do sul, acho eu. E descobri recentemente um guitarrista que já tem muitos anos, se calhar. Já tem muitos anos, mas ainda é um jovem. E descobri que gosto, que é o Gary Clark Jr. E que tem, realmente, este último disco, que eu acho que é muito interessante, pela simplicidade e pelas duas ou três notas, às vezes... faz-me lembrar um B.B. King ou um Taj Mahal, com notas muito, muito cirúrgicas, naquele sítio que fazem, que tocam aqui alguns pontos cardeais do corpo e que me fazem sentir bem. Portanto, acho que poderia ser um espetáculo interessante. Um guitarrista de blues com toda essa bagagem que tem, não é? Com uma sonoridade forte e com as campanistas e os cantares do sul e o desenho. Acho que poderia ter alguma piada. Muito bem, está para sair aí uma Fender campanista. Give it up now. Play it cool. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou a uma banda nacional. Uhum. E que pedem, naturalmente, a este novo grupo, o A Lobos Sem Ser na Serra, para fazerem uma versão de um tema para ter alto ao disco de tributo. Uhum. Ora, quem é que gostariam de homenagear e que tema é que escolheriam para fazer a tal versão? Ui, é pá, se isto dito assim... Isto é essas coisas que a gente vai dizendo assim, eu espero que as pessoas tenham noção... Que quem nos está a ouvir de que não há aqui rede, não é? Exatamente, que foi arrancada a ferros, portanto. é arrancada a ferros, mas tem que se pensar aqui 5 segundos sobre isso, quer dizer, ainda por cima, não sei o que é que os meus colegas vão achar de tudo aquilo que eu estou para aqui a dizer, se calhar vão dizer, epá, tu és louco, quem é que tu vais escolher, o que é que se passa? Bem, eu não sei, mas acho que há compositores que são incontornáveis aqui no nosso panorama musical, não é? Há um compositor há vários, quer dizer, daquela geração um bocadinho, se calhar, mais velha, há aqui um compositor que eu, se calhar, destacaria entre aqueles três ou quatro grandes, não é? O Fausto, o Zeca, que é o Zé Mário Branco. Eu acho que o Zé Mário Branco tem uma tem uma densidade musical muito, muito grande, tem uma, é um compositor que eu acho que estamos sempre a descobrir, se olharmos para a obra dele, tudo aquilo que ele faz e já fez, não é? E aquilo que sabemos e que não sabemos, há muitos dos arranjos para o Zeca Afonso, por exemplo, são dele, os arranjos de cordas, etc. E se calhar escolheria como compositor ou faria esta proposta aos meus colegas, eventualmente, portanto, quando falamos em homenagens, é sempre de alguém que já tem um percurso, portanto, pensando no Zé Mário Branco, que tem o percurso que tem, escolheria o Zé Mário Branco e se calhar escolheria uma coisa ou iria para um daqueles temas mais complexos, ou então iria para um mais simples. Se calhar iria para um mais simples, o Fado da Tristeza, que descobri há duas semanas quando fui cantar com o Tocar. Eu não cantei, fiz uns coros com um grande amigo, que é o Nuno Duó, e que tocámos esta semana. Descobri esse fado e fiquei apaixonado por esse fado, em que começa com qualquer coisa que diz: fingir, não cantes alegrias a fingir, se alguma dor estiver a roer dentro da toca. Isto é incrível, né? Começar logo por dizer isto. Isto lembra-me uma coisa que o Zé Mário Branco disse numa residência artística que tive a sorte também de participar com ele, em que ele dizia que o mais importante na arte e no artista é o tripé. E é o tripé da técnica, da estética e da ética. E este não canta alegrias a fingir, do fato da tristeza, é uma coisa muito forte. Além que o fado é muito bonito e pronto, eu estou agora aqui a descobrir também um pouco o fado. Estou aos 40 anos a descobrir estas coisas também. Não cantas alegrias a fingir, se alguma dor existir a roer dentro da toca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Quem canta uma alegria que não tem, não conta nada a ninguém, fala a verdade a mentir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque é tentar a fingir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque é tentar a fingir. Não cantes alegrias de encomenda, que a vida não se remenda com morte que não morreu. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Que não morreu. cantar. Da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. O que é que seguirá a este, enfim, este canto da utopia, como vocês o chamam? Pedro, há tanta coisa para fazer que eu gostaria de ter mais horas no dia, não só para as fazer, como também para estar com os meus filhos. Isto eu digo da minha parte. Mas há tanta coisa para fazer, quando me perguntam o que é que seguirá, epa, é uma das mil que está a seguir. Quer dizer, é aquela que tiver a oportunidade de fazer isso. Aquilo só sobre este tema que falamos, sobre esta ideia de liberdade, ideia de sonho, não é? Há tanta coisa para fazer e por dizer, só naquilo que nos chegou, ideia, se pensarmos um pouco das histórias incríveis que o nosso país tem, dos personagens que tem e as que estão no cancioneiro, etc. Há tanta coisa. Mas o que irá seguir-se. Estamos a pensar já um bocadinho sobre isso, vamos ver o que é que vai acontecer, mas há de ser um outro tema forte, há de ser um outro disco espetáculo, ou seja, porque este é um disco espetáculo, é o registro daquele espetáculo, e chama-se assim, Há Lobos Sem Ser na Serra, Cantares do Sul e da Utopia. Se houver um próximo, eu espero que sim, será um tema muito forte, e que fará seguramente aquilo que fazemos neste, que é uma ligação entre o passado, o presente, e deixar alguma proposta de reflexão para o futuro. É isso que queremos fazer, é isso que faz sentido, ou que nos faz sentido, pelo menos, e pronto, acho que daqui a bem pouco tempo, se tudo correr bem, terão aí outra proposta que andamos a pensar. Eu ia não sei para onde, encontrei não sei quem era, encontrei o mês de abril, procurando a primavera. Que bonito que seria se houvesse compreensão. Os homens não se matavam e davam-se como irmão. É tão linda a liberdade, até que chegou o dia, se houvesse compreensão, então que bonito que seria. Fica aqui a promessa, se Deus nos permitir, é que pelo menos vamos estar atentos. E nessa altura, cá estaremos, se Deus quiser, de facto, voltar à conversa. É sempre um prazer falar consigo. Que o único limite que temos aqui é o tempo. Creio que já outra vez lhe tinha dito, foi um prazer falar consigo. E creio que. Igualmente, é sempre um prazer falar consigo. Tinha transmitido também para lá para casa, porque as pessoas percebam, de facto, o que é este vosso trabalho. Uma vez mais, António Bexiga, um abraço. E claro, até daqui a uns dias destes, breve, seguramente. Esperemos que sim. Deixe-lhe olhar para quem fui, do passado estou ausente. Às vezes mais vale a pena rir de tudo o que faz pena, da alma triste da gente. Vou lançar mãos à aventura, noutra direção. Quanto mais nos lamentamos, ainda mais presos ficamos e nos dói o coração. Quando me ponho a pensar em alguém que tanto quis. Já não me sinto a chorar e até me dá para cantar modas que um dia lhe fiz. Agora sinto para me prender, e vou pela estrada fora, rumo ao sul vou sem demora. Basta o sol para me aquecer. Nossa vida é um mar com muitas marés e vagas. Não temos nada a perder, o melhor mesmo é viver, combatendo as nossas mágoas. Tenho um mundo à minha espera, há ilhas por descobrir. Tempo que se renova, novo amor que vai surgir.